Toda cidade que passa o nosso programa, quando chega o nosso representante, ele tem a oportunidade de ganhar muito dinheiro vendendo os nossos produtos. Mas o grande parceiro tem sido realmente o pessoal de rádio. Toda emissora que vem trabalhar conosco, representando também os nossos programas, os nossos produtos, perdão, elas se transformam em emissoras de rádio bem-sucedidas. Muitas vezes, isso aí já está comprovado, uma emissora está enfrentando uma certa dificuldade, e quando os produtos entram, eles começam a mudar, a virar o jogo. Porque hoje, meus queridos amigos, o rádio, em muitas cidades, não é o caso das capitais, mas nas cidades dos interiores do nosso Brasil, o rádio vem passando assim por momentos difíceis. Vocês sabem, né? A tecnologia, o Facebook, a internet, ela vai chegando nas casas das pessoas e algumas emissoras não se previnem, não colocam no ar uma programação que possa combater ou então competir, porque o que é o Facebook? O Facebook é uma rede social pela qual as pessoas se comunicam. Então, o rádio antigamente fazia isso. As pessoas, os comunicadores, se comunicavam com as pessoas através do rádio. E claro que aquelas emissoras que foram se transformando em rádios vitrolas, elas foram ficando para trás, porque o povo não foi tendo a oportunidade de se comunicar. Mas hoje, nós já observamos que as rádios já começaram a despertar e muitas delas começaram a mudar a sua programação e dar oportunidade para locutores que se comuniquem. Porque existe uma diferença muito grande no rádio ou na programação de rádio, onde a programação é uma vitrola, só presta para tocar música, e uma programação onde o comunicador exerça a sua profissão de fato, que é a profissão de comunicar. Então, eu costumo dizer que para o rádio de hoje voltar a fazer sucesso, ele precisa voltar ao rádio de 20 anos atrás, que era o rádio onde as pessoas se comunicavam, a pessoa entrava no ar, mandava seu recado, mandava o seu alô, falava por telefone, escutava as notícias, falava de assuntos diversos. Então hoje não é diferente, nada mudou. As pessoas continuam tendo esta necessidade de se comunicar. Como o rádio fechou as portas, virou as costas para o povo, estas emissoras que viraram né, as costas para a plateia, naturalmente elas perderam para o Facebook, perderam para as redes sociais. Mas as emissoras que estão de frente, estas continuam sendo sucesso absoluto. Mas eu comecei a falar lá de Rosalândia e mudei de assunto aqui. Vamos voltar aqui para o Abraão Mendes Moreira Filho, que todos os dias está ouvindo o nosso programa através da Cultura FM. Mas ele me escuta desde a Nacional de Brasília. Já te ouvia lá, Edelson Moura. Você é um grande comunicador, leva alegria em muitos lares brasileiros. E eu gostaria de ouvir a música Desisto. Muito obrigado ao nosso querido Abraão Mendes Moreira pelos elogios, pelas palavras carinhosas, e nós tocamos aí a música que você está pedindo. Canta, Amado Batista, Desisto. Posso esquecer, mas pretendo abandonar.

deste produto, ou seja, toda a produção da fábrica, é toda ela comercializada pela Saúde com Beleza. Por quê? Porque este é o óleo de avestruz preferido dos brasileiros e ele funciona. É muito bom para psoríase, é bom para triglicerídeos elevados, pressão alta, dores pelo corpo, se você já está assim, já passou dos 50. Aquelas dores, minha comadre, da menopausa, sabe o que eu estou falando? Aquelas dores da menopausa, então, dores na junta, né? Nas juntas. Então precisa do óleo de avestruz Supremo. Ah, mas é, o Edelson Moura estava falando que ele não é remédio, ele é um alimento. Perfeitamente. O óleo de avestruz não é um remédio. Qualquer pessoa pode tomar. Tem muitas mães de famílias que quando elas têm assim os menininhos tudo doentes, que ficam sempre doentes, não melhoram, elas começam a dar o óleo de avestruz. Por quê? Porque ele traz mais resistência para a criança. A criança que toma óleo de avestruz todo dia para de adoecer, minha gente. As vitaminas A e E e os ômegas necessários à saúde humana. Até a Organização Mundial de Saúde recomenda o uso dos ômegas, que você deve fazer uso dos ômegas. E o óleo de avestruz contém os quatro ômegas necessários à saúde humana. Por isso que eu falo assim: é bom para tudo quanto há. Hemorroida, dores no estômago, você às vezes tem um problema de gastrite. Nossa, tem pessoas que sofrem com a gastrite. Pois então, toma o óleo de avestruz Supremo. Você pode adquiri-lo através do nosso site saudecombeleza.com.br, através da nossa central de vendas 6135326993 ou com os nossos consultores em várias, em muitas cidades brasileiras. E agora eu quero atender aqui o Branco Coelho, que é natural de Tuntum, no estado do Maranhão, que há 17 anos mora em Sinop, lá no estado de Mato Grosso, e gosta do programa Amado Batista pela Rádio Celeste. Eu quero avisar ao meu amigo Branco Coelho que agora também o Edelson Moura está passando o programa na televisão de Sinop. Isso mesmo, passa na nossa TV Record, aí da cidade de Sinop, todo domingo. Domingo de manhã você pode assistir o Edelson Moura, né, na televisão também, aí na cidade de Sinop, e eu conto com a sua audiência, claro. Eu quero todos vocês aí de Sinop. E mais uma vez, muito obrigado aos meus amigos queridos da Rádio Celeste, esta emissora que leva diariamente o programa do Edelson Moura para milhares de lares, centenas de lares em todo o estado de Mato Grosso. Porque a nossa Rádio Celeste chega longe. É a pioneira, minha gente. Isso. Lista de compras. Cante aí pra gente, Amado Batista. Que saudade daqueles tempos. Tempos que não voltam mais. Eu era um garotinho, seu namoradinho, amigo de seus pais. E hoje já estou crescido, sou seu marido, és minha mulher. Acabou-se a alegria, brigar todo dia é o que você quer. Se trabalho até mais tarde e chego cansado em casa, você diz que estou te traindo e que por mim não põe a sua mão na brasa. Neste dia certamente não como na mesa. E olhe lá, conhecendo sua natureza, com toda certeza durmo no sofá. Quando chega o fim de semana, fico em casa para descansar. Uma lista de um metro ou mais você traz para me mostrar. E me diz que está faltando gás, o arroz e o café, o açúcar e o feijão.

correr. Deixe a vida passar. A noite, a lua, menina, vem me namorar. Deixe o tempo correr. Deixe a vida passar. A noite, a lua, menina, vem me namorar. Deixe o tempo correr. Deixe a vida passar. A noite, a lua, menina, vem me namorar. Amado Batista. Esta semana eu estava conversando com um amigo meu que é empresário e tem aqui na nossa cidade dois grandes supermercados. São mais de 300 funcionários, quase 400 funcionários. E este nosso amigo reclamava da crise pela qual estamos passando. Quando você quiser saber como é que anda o seu país, converse com empresário de supermercado. Porque quando o trem cai, quando o movimento cai num supermercado que vende produtos básicos para as pessoas, você imagina como é que não estão as lojas de roupas, as lojas de sapatos, as fábricas de roupas. Então tudo vai pior, não é, meus amigos? Porque a comida, ninguém pode ficar sem comer. Só lá na Venezuela que o povo fica sem comer, porque o governo Maduro, que é um ditador, é um gigante da como é que se fala? Da ditadura, que é a ditadura dele. Ele acha que o país é dele, é tudo dele, né? Ele tá bem, mas o povo vai muito mal. É que nem o Brasil. Muitas pessoas dos nossos políticos aí estão bem. Eles estão se lixando para nós, para esta crise que estamos atravessando. Aí você pergunta assim, mas Adelso Moura, vai mudar alguma coisa porque Dilma saiu, entrou o Temer? Meus amigos, e eu sei, eu não tenho nem capacidade de responder essa pergunta. Ninguém sabe, a gente está tão perdido. Nós estamos igual cego em tiroteio. Acho que está todo mundo igual eu, perdido igual cego em tiroteio. O que, que nós vamos fazer? Para onde que nós vamos? Vamos investir em quê? Vamos segurar os nossos empregados, esperar ver se melhora? Eu estava conversando com meu amigo. E aí, Chico, você vai fazer o quê? Vou demitir, Adelso Moura, mais de 70 pais de famílias. Eu falei, mas tem que demitir, se eu não demitir, eu quebro. Então a situação é essa. Para vocês entenderem a gravidade da nossa situação no país, se isso continuar do jeito que está, se não parar com essa roubalheira, até para estes ladrões a situação vai ficar ruim. Porque o cara roubou o dinheiro do Brasil todo, mas depois ele não vai ter o que comer. Porque vai acontecer igual na Venezuela. Você rouba, igual os caras lá, depois não vai ter nem o que comer. A não ser que mande um avião buscar comida nos Estados Unidos só para vocês. Porque a Venezuela, o povo está lá comendo carne de cachorro, está lá na situação mais difícil do mundo. Não é? E ainda, o pessoal daqui do Brasil estava ajudando eles, mandando dinheiro para lá. Agora, o Maduro, ele não larga o osso. Ele fica ali tal porque é vinho, é palácio para morar, é carro de luxo para andar. Então a população que morra, que se exploda. Mas isso nós não queremos para nós. Esta situação, ela não pode acontecer no nosso país. Então, nos resta o quê? Pedir aos nossos políticos que tenham misericórdia do povo brasileiro, que parem de roubar, que parem de fazer esquema para roubar o dinheiro da nossa nação, para ver se a gente melhora o nosso quadro, o quadro político do nosso país, o quadro político financeiro, não é, minha gente? Porque os nossos cofres públicos, eles já não aguentam mais de tanta sangria, de tanta roubalheira. E pedir aí às nossas autoridades, os nossos juízes, né, que tomem o dinheiro desses ladrões de volta. Porque não é só prender não, minha gente. Não basta só prender. Tem que prender, mas tem que tomar os carros de 10 milhões que eles compraram. Tem que tomar as lanchas. Tem que tomar os gados, os bois. Milhares e milhares de cabeças de bois. Tem político aí nesse parazão de meu Deus. Ou filhos de políticos com milhões de cabeças de boi. Vamos tomar tudo. Devolver o dinheiro para a nossa nação, para o nosso povo. Tenha misericórdia da nossa população. Não deixe o nosso povo sofrer com tanta coisa ruim que vem acontecendo, tanto desemprego e ainda com perspectivas de mais desemprego ainda. Vamos tocar essa próxima música para Ronária de Colinas, Maranhão, que ouve todos os dias o nosso programa pela Rádio Líder FM, oferecendo para Maurício Nascimento. Toca aí, Adelson Moura, Meu Louco Amor, para o meu filho Rian. Deve ser Amor, Meu Louco Amor. Amor, meu grande amor, por que fez isso? Por que deixou meu mundo triste? Eu hoje sei que você não me quer. Amor, meu louco amor, não te mereço, mas vou pagar um alto preço pra nunca mais amar outra mulher. Além da minha dor, o que mais pode haver? Quem vai me compensar a falta de você? Bastaria um gesto seu pra acalmar meu coração, mas eu sei que sempre estarei na solidão. Amor, meu grande amor, por que fez isso? Por que deixou meu mundo triste? Eu hoje sei que você não me quer. Amor, meu louco amor, não te mereço, mas vou pagar um alto preço pra nunca mais amar outra mulher. Quero atender mais uma pessoa aqui no nosso programa, é a Suelene Marques. Ela mora na cidade de Petrolina e gostaria de ouvir a música do Amado Batista Princesa para oferecer ao seu esposo Pereira. Alô, Pereira, tá ouvindo aí? Tá ouvindo?

Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce foi! O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista é show, show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Queria mandar uma mensagem para todas as famílias do universo, não somente do Brasil, mas do mundo inteiro. Não pare de progredir. Quando você para, acaba regredindo, pois tudo segue evoluindo. Tanto é assim que o homem que antes andava a pé, a cavalo, em carroça, agora passeia de automóveis e em aeronaves. Então o seu íntimo pede progresso. Importante a gente falar sobre isso, porque há poucos instantes eu falei da crise, falei das dificuldades que estamos passando. E nós precisamos, meus queridos amigos, tomar decisões. E é sem demora. Vocês que são políticos, vocês que estão aí à frente do comando da nossa nação, temos que tomar decisões sem demora. Primeiro, frear gastança. Fazer uma vasculhação, é vasculhação que chama? Fazer uma vasculhação nas gastanças. E a gente, nós, o povo brasileiro, cabe a todos nós trabalhar para a gente conseguir um bom emprego, né, para que todos nós possamos sustentar as nossas famílias, para que a gente encontre segurança e muito cuidado para não esfacelar a sua família em detrimento de uma crise que pode ser passageira. Pelo menos nós esperamos que ela seja muito passageira. Se todos nós unidos rejeitarmos aquelas pessoas que estão nos prejudicando, é claro que nós vamos sair, né? Nós, o brasileiro está aprendendo a não aceitar mais corrupto, não aceitar mais o bandido envolvido com a política. E agora eles vão receber muitas respostas nas próximas eleições. Vamos agora, porque eu tenho aqui um aviso, né, da Rádio JK, um ouvinte nosso que nos escutava lá. Eu me chamo Balbino, moro no Riacho Fundo 2 e gostaria de ouvir a música Vulto na Estrada, oferecendo para você, para minha querida esposa Gleide Maria, a mulher que eu amo muito, Edelson Moura, e que Deus abençoe todos nós. Então eu queria falar para os meus amigos de Brasília que o nosso programa, ele já não está mais na JK, mas que no dia 1º de julho já estaremos estreando em outra emissora. Já está tudo acertado para a gente começar o nosso programa em outra emissora, que o Edelson Moura vai anunciar aqui para vocês, tá bom? A Rádio Paranoá FM, vocês podem me ouvir através dela. Quem tem site em casa pode, quem tem internet em casa pode nos ouvir pela Paranoá FM, pode nos ouvir também pela Rádio Estúdio Brasil, né, que transmite o programa via internet. Então, na verdade, até o dia 1º, né, desse mês que vem, nós estaremos no ar em outro canal de rádio aqui na nossa cidade. E eu trago a música Vulto na Estrada. Por estrada. Um homem vai por ali. É meu pai, homem de ferro, que nasceu pra trabalhar. Ele sabe o que é preciso. São 10 filhos pra criar. E uma mulher magra e cansada, amada por todos nós, cozinha o seu feijão e nos chama. Eu posso ouvir sua voz. Ela é minha mãe querida, semeando seu amor. Cada filho é uma abelha que alimenta desta flor. E agora a nossa hora do quebra-galho, meus queridos amigos. A nossa ouvinte Maria do Carmo, do Riacho Fundo 2, ela pediu para ouvir a música Vinde Espírito Santo, oferecendo para Ritinha, lá de São Francisco, em Minas Gerais. Muito obrigado, Maria do Carmo, muito obrigado, Ritinha, aí de São Francisco. A Ritinha, a Maria do Carmo, oferece para você essa música que o Edelson Moura canta. Tá bom, Maria do Carmo? Vamos ouvir. Vinde Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Espírito Santo, amor divino, vida de Deus, vida divina, amor trindade, vida do Pai e do Filho, comunidade. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Força, esperança, Cristo irmão, vida do Pai e do Filho, revelação. Vinde Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. santo, amor divino, vida de Deus, temor sublime. Deus é amor, vida do Pai e do Filho, consolador. Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde, Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vida da Igreja, Jesus Pastor. Do Pai e do Filho, nosso Senhor. Vinde, Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde, Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vinde, Espírito Santo, amor divino, vida de Deus. Vamos embora, meus amigos. Obrigado a todos vocês pela audiência no nosso programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Não desliguem o rádio, vem aí mais um campeão de audiência. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vem aí mais um campeão de audiência. Fique ligado.